pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Cinema, um podcast do Cine Drive Out em parceria com o blog Razão de Aspecto. Eu sou o Arthur e comigo aqui está meu amigo Chan. E aí galera, beleza? Chazão, aqui a gente fala, né, sobre as notícias de Hollywood, bilheteria nacional, o que a gente assistiu ao longo da semana e muito, muito mais, não? Só ouro. Só ouro. Antes de começar, eu queria falar algumas coisinhas. A primeira é o seguinte, se você mora em Brasília e está começando aí na publicidade, eu, Arthur Camanho, olha só, vou estar dando um curso na Funil, uma escola de criatividade aqui, sobre direção de arte. Então, se você tem interesse, vá lá na página da Funil e, né, venha ter aula comigo. Olha só, quanto aí, privilégio, né? É isso aí. O cara é um fenômeno. Um fenômeno. No mais, acho que é isso mesmo de novidade. Vamos direto pro aquecimento, Chazão. Tá muito cedo aqui, né? A gente acabou de acordar. E é bom a gente fazer um aquecimento aqui. Você, então, que não tá tão acostumado a acordar cedo assim, eu vou fazer um aquecimento aqui. São três perguntinhas sobre um tema. No caso, o tema de hoje é diretores famosos. Olha só que tema mais abrangente, não é? Pois é. Mas aí eu vou fazer três perguntinhas pra gente ficar aqui, né, in the zone aqui, pronto pra poder falar das coisas. Chazão, que eu sou mestre. Primeira pergunta, hein? Você tá mandando muito bem, seu retrospectivo é muito positivo aí nos aquecimentos. Primeira pergunta. Quem dirigiu o remake de Madrugada dos Mortos de 2004? Ah, porra, Arthur. Aí você me quebra as pernas. Eu posso te dar uma dica. Ah. Esse diretor lançou um filme esse ano que tá entre o top 5 das bilheterias aqui do Brasil do ano. E dos Estados Unidos também tá, foi muito bem, tipo, no mundo inteiro, assim. Eu me amarro nesse filme. Aham, tô vendo. Mas o diretor... Sim. Famoso, um diretor famoso. Eu preciso saber o nome dele. É, a pergunta foi exatamente essa, no caso. Que lançou um filme esse ano que foi muito bem de bilheteria aqui no Brasil. Nossa, mas eu não vou saber o nome do bicho. Eu só sei o nome de três diretores. Bom, eu tenho três perguntas. Tem. Se tiver aí, Tarantino, Christopher Nolan e Spielberg, eu tô dentro. Não. No caso, quem dirigiu foi o Zack Snyder, diretor de Batman vs Superman. Nossa, que lixo. Esse ano aí, não é um bom filme, mas... Não, foi o cara que dirigiu 300. Foi o cara que dirigiu 300. Ah, foi o cara isso que dirigiu... sim. Mas aí se eu falo um negócio desse, aí tu mata de primeira, né? Porra. Mas beleza. Será que ele dirigiu o Madrugada dos Mortos? É dele, fiquei de cara. Por isso que eu fiz essa pergunta, não sabia também, não. Aí, ó, viver é aprender. Beleza. Segunda pergunta, Chazão. Tá, agora pá. Mas é um ponto. Essa é fácil. Um ponto em um mês. Mais, eu acho. Que filme marcou a primeira vez da parceria Scorsese e DiCaprio? A primeira vez? A primeira vez. Qual foi o primeiro filme que eles fizeram juntos? Eita. Poxa. Pô, é foda, velho. O primeiro... Vai lembrando assim, o que eles fizeram junto, vai voltando até você achar. Ó, tem o Lobo de Wall Street. Porra, tem mesmo, assim. Tem aí... mais pra trás. Ah, esse não é o mais recente? Não tô falando pra você necessariamente fazer isso. Faz aí, só me dá a resposta, fazendo, meu irmão. Estou fazendo. Lobo de Wall Street. Aí, eles fizeram mais algum filme, viu? Não. Terminou, foi só isso? Quer chutar esse? Não. Porra. Ah, galera, isso é sacanagem. Que horas são? 8:07 da manhã. Mas é verdade que eu acordei às 6. 7:30 eu tô ligando pra ele e o bicho tá... Tá bom, eu vou lá. Chazão, a resposta certa é Gangue de Nova York. Porra. Porra, né? Eu não gosto desse filme. Tá aí. Porra. Beleza. Próximo filme. Esse com certeza você não vai saber, mas eu vou mandar. Eu vou acertar, você é um cara que, né? Não, enfim. O Arthur não sabe. Tem tudo pra saber. Ele tem tudo pra saber, mas vamos lá. Ed Harris encontra uma espécie aquática de alienígenas em qual filme do James Cameron? Eu vi esse filme, velho, recentemente. Aí, Chazão. Recentemente olha tem aí. Um ano. Tá, tudo bem. Tem chance então aí, ó. Só chance aí. Ai, velho. Sabia, ó. James Cameron, Chazão, velho. Não ia decepcionar. Quer dizer. Pô, eu achei mó bom o início desse filme, mas o fim, nossa senhora. Qual é o nome do filme, é isso? Qual é o nome do filme? É, Deep Water. Não, tem um negócio de profundeza, não tem profundezas aquáticas. Caralho, não. É, puta que pariu. A vida... A vida de quem? Terrestre... Não, extraterrestre no mar. O Segredo do Abismo, cara. É isso mesmo. É, né? Pois é. Pô. Zero pontos pra você. Não consigo nem dar meio ponto pra você tivesse pelo menos falado abismo, mas não, tu falou profundezas. Ué, mas é uma profundeza, é o fundo do abismo. O fundo do abismo. Já não vamos passar pras notícias. Chega desse leve-leve aí, já demorou pra caralho. Não sou eu que sou. Horrível teu conhecimento sobre cinema. Pelo amor de Deus, não consegue acertar uma semana. Deadpool 2, Chazão, perdeu seu diretor Tim Miller, né? Uma notícia triste aí, após uma série de divergências criativas entre o diretor do primeiro filme e a estrela Ryan Reynolds, Tim decidiu sair do projeto. O primeiro filme teve uma das campanhas de marketing mais criativas e interessantes dos últimos tempos e arrecadou quase 800 milhões de dólares no mundo todo. E aí, Chazão, o que você achou do Tim Miller abandonar Deadpool 2? E eu quero te fazer outra pergunta também. Alguma sugestão de diretor para esse filme? É, enrolou, porque o... Este Miller, eu vou falar a verdade, não sabia que era o bicho até Deadpool. Sim, ah, eu não sei nem se esse foi o primeiro filme que ele dirigiu, sei lá. E foi Deadpool foi muito bom. Foi pra caralho. Né? Pelo que deveria ser, foi exatamente o que a gente queria que fosse. Uhum. Mas, pelo que eu entendi, foi o que a gente queria que fosse por causa do Ryan Reynolds, né? Foi um dos caras ele que mais... Ele é o produtor do filme. Pois é. Sim. Por isso que quem saiu foi ele, não foi o Ryan Reynolds, que o Ryan Reynolds não, é o que manda o filme, isso, é o produtor exato. Do filme, o filme é dele. Não, pois é, então, assim, eu não sei, claro que o diretor é sempre muito importante, mas eu não acho, por causa disso, que o filme, o 2, vai perder tanto assim, porque perdeu o diretor, porque... Existem outros bons diretores capazes. Existem outros bons diretores e o cara que tá por trás da... Da ideia, ideia e do sucesso, acredito eu, é o próprio Ryan Reynolds, né? E ele vai ficar. Sim. Então, e se ele tá tão confiante de defender as ideias que ele quer, a ponto de mandar o diretor embora, é porque, então, a gente tem que torcer pro negócio dar certo. Eu acho que vai dar certo, né? Porque o cara, né, ele já passou pela experiência de fazer um Deadpool bosta. Pois é. Eu acho o seguinte, uma das coisas que falava também nessa notícia que eu li, que eu acabei não escrevendo aqui, é que ele saiu porque ele tinha uma visão diferente do filme, no sentido de que ele queria fazer um filme mais... Ele já fez o Galhofa e queria fazer um negócio mais sério agora. E o Ryan Reynolds falou, não, o time que tá ganhando não se mexe, eu quero fazer o Deadpool desse jeito. Pô, eu fiz a caralho do Deadpool 1 desse jeito porque eu quero fazer o 2 desse jeito também, pô. E agora vou ter Cable, agora eu tenho dinheiro pra fazer agora. É. E aí ele tinha também uma ideia, parece, de um ator pro Cable, que era diferente da visão que o Ryan Reynolds tinha também. Ah, sei lá. Aí eles não chegaram no acordo e o Tim Miller preferiu sair do projeto. O Deadpool foi o primeiro filme longa que o Tim Miller dirigiu, sim. Mas tem um negócio. O Tim Miller, ele é dono de uma das maiores agências de 3D, agências, sei lá, estúdios de 3D de Hollywood, que fez o Deadpool. Tanto que saiu aquele primeiro trailer que vazou, era tudo 3D... Foi o estúdio dele que fez, sacou? E fez um sistema muito barato. Por isso que eles conseguiram fazer esse filme com orçamento tão baixo. Porque ele era do dono do estúdio 3D. E aí Neguinho fez um esquema. Então, pode ser que eles sejam prejudicados nessa parte, né? Na parte do orçamento do filme. Onde agora, pra fazer um negócio com efeito tão bom quanto ou melhor, eles tenham que gastar mais grana do que eles pretendiam inicialmente. Chama o Michael Bay. Ah, então pronto. É a minha sugestão. É, caralho. Não, e agora, sério, diretores pra esse filme. Quem você acha que consegue dirigir um Deadpool 2, assim, massa? Dirigir um Deadpool massa. Eu vou mandar uma sugestão aqui, de cara. Matthew Vaughn. Não, como é? O cara do... Porra. Ah, eu não sei o nome dos caras. Gente, presta atenção. A é gente uma já longa sabe. Linhagem a gente de dislexia na família. A gente sabe que você não sabe o nome de nada. Chazão, já tem algumas semanas. Eu não sei nem que... o nome do artigo. Matthew Vaughn, exatamente. Matthew Vaughn, diretor de Kick-Ass, diretor de Kingsman, diretor. É isso que eu ia falar, o diretor cara, de Kingsman. É, ele é, eu acho que ele pode ser que consiga, ele é uma boa opção. Outra boa opção, Edgar Wright, que é o cara que dirigiu Scott Pilgrim Contra o Mundo, a trilogia do Corneto. É, Corneto? É, do Simon Pegg, do... Acho que Nick Frost, eu tô querendo falar, não sei. Tá bom, eu sei, Scott Pilgrim, ok. É, tá. Que era o cara que ia dirigir o Homem-Formiga. E aí acabou também tendo uma divergências criativas com o estúdio Marvel. E aí o... Pô, não. Kick-Ass. Não, Kick-Ass não. É. Como é que é o nome do fulano? Matthew Vaughn. Não, outro dia eu fui ver de novo a cena da luta no bar do Kingsman. É. Pô, é muito que doido. Luta, velho. É muito doido. E é uma das aberturas de luta que eu mais gosto do cinema. Que ele joga o copo com a... Com o guarda-chuva. Com a bengalinha do guarda-chuva. Assim. É. Puta, muito bom, velho. É. Essa luta é boa demais. É massa. E sem contar a luta da final. Igreja, que é... Ah, a luta da igreja. Porra, muito doido. Que tem a ver com o estilinho do Mas esse cara, ele começou produzindo filmes de um outro diretor, que também eu acho que seria uma boa opção, que é o Guy Ritchie. Não é? Verdade. Mas o Guy Ritchie, ele gosta dessas coisas de roteiro original e tal. Cara, mas mais ou menos, né? Que o Sherlock, eu acho que ele era meio que diretor contratado. Não sei se ele foi um projeto assim de... É, eu acho que ele era diretor contratado também. É, não tenho certeza não. Mas, enfim, eu acho que ele mandaria bem. E ele vai lançar um filme agora espada, da tábua, sei lá, da Arthur. Não sei, eu gostei muito de Man From U.N.C.L.E. lá. Eu também, achei muito bom. Muito divertido. Então eu acho que ele consegue, cara, um Deadpool 2 assim. É, até o Rock'n'Roll eu achei que ele só tinha feito filme bom. Aí o Rock'n'Roll é meio bosta. Eu não lembro muito do Rock'n'Roll. Oi? Eu não lembro muito. É, eu também não. É um filme completamente bosta que você esquece. E ele é a mesma vibe do Snatch quase, né? Só que é ruim. É. Chazão, vamos pra próxima? Bora. Tá falando bastante. Volta à frente. Chazão, a Pixar anunciou que as sequências de duas das suas mais estimadas franquias vão trocar a data de estreia. Os Incríveis 2 chega aos cinemas dia 15 de junho de 2018, enquanto Toy Story 4 vai para dia 21 de junho de 2019. Essa troca se deve a um calendário de produção acelerado para Os Incríveis 2, com Brad Bird voltando para dirigir a sequência, assim como o diretor de Toy Story e Toy Story 2, John Lasseter, também voltará para dirigir o quarto filme da franquia. E aí, Chazão, o que você acha dessa troca de datas e das voltas desses diretores para as franquias? Não, da troca de datas e da volta dos diretores, a princípio é bom, né? Tudo bem. Os diretores são, né, são bons, são tradicionais diretores da Pixar, né? Eles têm o estilo da Pixar. Mas a minha preocupação é esse papo de... Os Incríveis 2 eu nem acho tanto. É. Que é um problema. Mas o Toy Story 4 já tá com cara de quem tá mamando na teta pra... Cara... Cash grabber total. Porque o Toy Story 3... Fechou demais, né? Fechou bonito. Isso é mesmo, galera. Porra. Eu chorei. É, isso não é de chorar. Um homem adulto, eu chorei. Porque eu lembrei, pá... De quando eu passei pelas mesmas coisas, foi um filme sensacional. Sendo que o 2 tinha sido meio fraco. Não acho, não. Eu gosto bastante do 2. Ah, mas com relação ao 1 e o 3, fica a desejar. Então, o que é o 4? É pra quê? Né? Porque, tudo bem, pode até ser um filme bom, mas qual é o objetivo? Porque se for pra ficar fazendo 5, 6, 7, vai perder a graça. O objetivo, obviamente, é ganhar dinheiro. Mas, eu não sei. Eu acho que o bom dessa notícia é justamente isso. Que eles trouxeram o... filme que a gente tá esperando mais uma sequência pra antes, né? Os Incríveis 2 a gente tá esperando. Era o filme da Disney que tinha tudo pra ter uma sequência. É a melhor adaptação do Quarteto Fantástico que a gente já viu até hoje, né? Nos cinemas. E, porra, e a gente tava louco pra ver uns Incríveis 2 e tava lá pra 2019, então eles terem feito essa troca é muito bom. O Brad Bird, ele mandou muito bem com Os Incríveis e ele dirigiu também, se eu não me engano, O Gigante de Aço, que é um filmaço também. É um filmaço. É um grande clássico. E ele dirigiu Missão Impossível 4, cara, que é muito divertido, muito bom, um dos melhores do Missão Impossível, eu acho. E depois ele dirigiu um outro filme live action que não foi tão bem assim, que foi aquele Tomorrowland. Então ele voltar agora pra animação depois de um... Mas aquilo lá eu acho que não é culpa do diretor, velho. É, sei lá. Bom, aquele sei que... filme eu não sei o que, que é que explica a existência daquela desgraça. Eu sei que eu tô feliz dele estar voltando para dirigir o... Não, tô feliz. E ninguém tá pilhado, né? Porque já acelerou os processos, vai lançar o filme daqui a 2 anos, então vamos pois lá, é. Vamos ver. Isso também é um ponto de preocupação, porque a Pixar é a Pixar, né? E os caras são mestres, mas... Eles precisam lá do jeitinho deles e tal. Ó, e esse negócio de uma acelerar... Sequência, uma sequência da Pixar que demorou muito pra lançar e lançou foi Procurando Dory. E que não eu, é é, que bom. Eu achei legal, é. Mas não é tão bom quanto o primeiro, é, né? Não chega nem aos pés. Pois é. E, sinceramente, eu acho Procurando Nemo melhor que Os Incríveis. Mas... É, melhor. Eu melhor. Acho. O Procurando Nemo é tipo o Rei Leão do Pixar. Assim, eu é também o melhor acho. É um dos melhores, assim, né? Tipo, muito bom. Mas beleza. Chazão, ok. Próxima pauta. Nossa senhora, essa é boa, hein? Olha só, toda semana vários trailers são lançados na internet e nós escolhemos um recente aqui pra comentar com vocês hoje. Sim, Chazão, saiu o trailer de Logan. Yes! Trailer foda, né não? Muito foda. Mas a gente não vai falar dele aqui hoje não, a gente vai falar do filme nacional. Minha Mãe é uma Peça 2. Teve seu primeiro trailer essa semana. O filme traz de volta Dona Hermínia e família para a sequência que estreia em dezembro desse ano ainda. Chazão, suas expectativas, por favor, de Minha Mãe é uma Peça 2. Pô, eu queria que a Mari tivesse acordado para participar aqui com a gente para ela falar o tanto que ela ama esse filme. Ela gosta mesmo? Não. Definitivamente não. Eu gosto. Não. É o seguinte, é um filminho de férias bosta, mas deu pra dar umas risadas? Não. Deu. Eu achei que eu perdi o meu tempo? Não. Um pouquinho não. Só. A única coisa que valeu a pena desse filme foi o filme, não, do 1, né, eu tô falando, foi a filmagem da mãe do bicho, que é a pessoa no que final. Inspira o personagem. No final do filme. Foi a melhor coisa daquele filme. Porra. Mas... O cara faz sucesso. E ele tem lá a formulazinha que é legal. Assim, é interessante. Paulo Gustavo, pode não ser. Paulo Gustavo, não é? Ah, eu chamo do Carequinha, do Multishow. Carequinha do Multishow. E aí o 2 tá com a cara do 1. Vai ser. Então, eu achei que o nome devia ser Minha Mãe é uma Peça, agora em São Paulo. Porque é basicamente isso aí. O primeiro foi no Rio. Não, vou te falar, não, parou. Vou te falar um negócio. Eu gostei muito do primeiro filme. Achei, de verdade, dessas comédias nacionais, uma das mais engraçadas dos últimos tempos. Eu gostei demais. Porra, e lá em casa esse filme fez mó sucesso. Primeiro que o nome da minha avó é Dona Hermínia também, né? Então aí já começou com isso. Que mora em Niterói, que morava ali de frente pra aquele parque. Então lá em casa esse filme fez mó sucesso. Então assim. Eu tava muito pilhado pra ver o segundo filme, porque eu gostei mesmo do primeiro. Achei muito divertido. E ver que eles conseguiram trazer novas coisas, cara, a cena dela comprando brinquedo pro moleque. O bom desse trailer foi isso, as piadas foram muito boas, eu achei. As piadas muito boas, cara. O fato do moleque agora ser bi, a mãe, porra, isso é muito pra minha cabeça, vai tomar no cu. Pô, ela falando que a menina mudando pra São Paulo, fala, ah, eu não gosto muito de pai. Ela fala, quem tá acima essa de pedra? Boa, pô, velho, altas pedras boas. Mas aí teve aquela sequência de dança na boate que eu achei ridícula. Essas coisas de filme brasileiro que eu não suporto. Mas enfim, então eu não sei. Eu acho que é um filme que tem potencial, mas pelo jeito não vai ser tão bom quanto o primeiro. Não, é isso. Que eu tô aqui zoando o negócio também. Mas é um filme meio zoado, assim. A ideia é que seja zoado, né? Sim. É um besterolzinho, Então, pô, besterolzinho, esse eu acho que é bem melhor. Mas enquanto o drama no primeiro filme ficou com o fato do primo dos moleques morrerem, né? Que ele perdeu um primo. Que eu acho que tem muito a ver com a história de vida do cara mesmo, né? Que é baseado na vida dele. Agora, eu não sei quão isso tem também, mas agora a mulher, né? O personagem dele vai ter câncer, não sei se é câncer, mas tem uma doença lá, pelo que a gente viu. Tá. Então acho que o drama desse filme vai ficar mais por esse lado aí, mas assim, eu achei que tem muita coisa assim nesse trailer. Tem a linha da irmã que tá vindo pra cá, e aí de Nova York, não sei o quê, tem um negócio com as irmãs, aí tem os filhos que mudam pra São Paulo, tem ela que fica doente, aí tem um negócio com um ex-marido, então pode ser que o filme fique meio congestionado demais também. O que, cara? É um filme de sketch. Porra, Ah, eu não acredito que a gente tá dissecando esse filme desse tanto. E assim, a retrospectiva desse ator, que a gente ainda não acertou o nome dele, mas é o cara aqui do Multishow. Paulo Gustavo, com certeza. Pode falar, Paulo Gustavo. Se não for, eu fui ver com o nosso querido amigo Druida o filme do... Como é que é o nome desse seriadinho? Vai Que Cola? Do Vai Que Cola. É? Eu não sei, eu nunca vi essa bosta. Nossa senhora. É? É o Vai Que Cola? Não sei. É que ele mora lá no subúrbio do Rio. Eu não sei, velho. Bom... Tem esse programa lá no Multishow? Eu acho que é Vai Que Cola. Não sei. Puta que pariu. É um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. É? É muito ruim. Nossa senhora. Então tá bom. Pois é. Mas a gente tá falando Minha Mãe é uma Peça 2 e eu acho que vai ser bom. Próxima pauta. Chega de falar desse filme? Chega. Então beleza. Nossa. Chazão, bilheteria da semana. Toda semana vamos comentar aqui o resultado das bilheterias dos últimos finais de semana aqui no Brasil. No caso... O final de semana, a gente parou com... cadê? Aqui. É Fada tinha estreado bem, né? A gente tinha Lar das Crianças Peculiares em primeiro, É Fada em segundo, Cegonhas, Gênios do Crime e Ninguém Assassino a Preço Fixo 2. Pois é. Então, aí a gente estreou na outra semana, na semana do dia 13 a 16 de outubro, né, fim de semana, dia 13 a 16 de outubro, estreou Inferno, do Tom Hanks. Uau. Pois é, e estreou bem, cara. Estreou bem, estreou com 9,5 milhões, é uma boa estreia, tá subindo as bilheterias de novo, né? É, pois é. E lá das Crianças Peculiares caiu para segundo lugar com 4,3 milhões, É Kéfera, quase que eu falo. É Fada, com 3,4 milhões. Cegonhas, com 1,3 milhões. E Torrica voltou. Tava em quinto há duas semanas atrás. Aí na semana anterior... Caiu. Caiu para sexto e agora voltou para quinto com 996 mil. Beleza. Duas comédias nacionais no top 5 aí das bilheterias. Claro que mantendo tá em lugar não chegou a fazer nem 1 milhão, né? Mantendo a tradição dos brasileiros com as comédias, né? Exatamente. A gente gosta de comédias. A gente acabou de falar de uma aqui. Chazão, hum. Outra estreia que teve essa semana aí, que não apareceu, que estreou em sexto lugar, foi Cubo e as Cordas Mágicas. E a crítica desse filme, que é um filmaço de stop motion, tá no nosso canal. Você pode acompanhar ela lá, com participação do Brunão, do Portal Refil. É, pois é, a gente tem um preconceito com esses filmes mais... Bons. Mais que... Porque Cegonhas... Não tô querendo desmerecer o Cegonhas, mas o Cubo é um filme muito mais... Porra, muito elaborado, mais interessante, muito tal. Mais conceitual e tal. Sem contar que eu acho mais bonitinho. É. E o Inferno, Chazão? Pois é, Inferno. Eu não sei bem. O Tom Hanks eu acho o cara ser bom, né? É. Eu acho que ele tem um... E ele tem um poder de bilheteria aí, porque... Pois é. Porra, 9 e já milhões. Tem um tempo, né? Essa sequência aí, ela tá meio arrastada, né? É, são quatro livros, eles fizeram só 3 filmes, né? Eles pularam o terceiro livro. Mas demorou secreto, muito. Sei lá, do primeiro pra esse, tem um tempão já. É, tem essa é uma franquia que já tem tempo, porque o Código da Vinci fez sucesso em 2004. Ali, pois é, a gente tava no ensino médio. É, no primeiro ano, eu lembro. Eu comemorar 10 anos inteiro. Exatamente. Então, assim... Eu não sou muito fã, eu gosto muito dos livros, eu li todos os livros, eu adoro esses livros do Robert Langdon, eu adoro o personagem, adoro o jeito como o Dan Brown consegue escrever. É uma formulazinha ali, mas eu sempre acho divertido, né? Li esse livro, gostei mais desse do que do anterior, do terceiro. É uma história muito doida, eu não vi o filme, então não sei se o filme tem essa a pegada que tem no livro do que acontece no final e da pala que ele te joga uma pala muito forte, assim, de... Da população e tal. Teorias da conspiração. É, óbvio. Mas é bacana, eu gostei do livro, mas eu não sou muito fã dos filmes, confesso que eu não tô nem com vontade de ver. É um filme, não é assim que eu não queira ver, mas não tô doido pra ir ao cinema assistir. É, pô, depois que eu vi umas críticas aí. Falando em críticas, as críticas de todos esses filmes você encontra lá no blog Razão de Aspecto, tá? Se você for no nosso Facebook, no post. Que a gente, das bilheterias, lá tem o link para todas essas críticas no blog Razão de Aspecto. E você pro tá nosso, em dúvida aí? E para as críticas que tem no nosso coisa também. Mas uma notícia que eu acho importante da gente ressaltar É que a Kéfera não vai mais fazer vídeos pro YouTube. Olha aí, ela gostou tanto, mas o objetivo dela era meio que esse, assim. Ela, acho que ela, quando começou o canal, ela falou, tô fazendo isso aqui pra eu ter visibilidade como atriz e poder seguir minha carreira de atriz, que é o que ela quer fazer. É, e ela começou super bem com um filme chamado É Fada. É, super bem de bilheteria, não sei de qualidade, não, né? É. Mas de bilheteria ela começou bem mesmo. Pois é, então aí Kéfera Fans é. E Boyfriends, ou sei lá. Sei lá. E todas essas pessoas aí. Próxima semana, Chazão? Ouija. Ouija, olha só. Semana do dia 20 a 23 de outubro, a gente teve Inferno se mantendo em primeiro lugar com 6,2 milhões. O Contador do Ben Affleck foi a maior estreia da semana, que estreou em segundo lugar com 3,2 milhões. Quase que metade a menos do primeiro lugar. Pois é. O Lar das Crianças Peculiares se mantendo aí há um tempão, acho que há 4 ou 5 semanas já, no topo. Caiu para terceiro lugar com 2,4 milhões. O Ouija, outra estreia que tem a nossa crítica lá no canal, que ficou muito divertida a crítica, 2,1 milhões. E É Fada caiu para quinto lugar com 2 milhões. Mas você tá. Vê que na semana anterior a gente tinha uma bilheteria de quinto lugar de 900 mil, e agora o quinto lugar tá com 2 milhões. Então já foi um sarrafo maior aí essa semana. Pois é. E duas estreias em uma leve decepção é o filme do Ben Affleck, que diz que é muito bom o filme. É, eu também não vi. Todas as críticas... A gente não conseguiu ver. Todas as críticas... Eu ouvi que ele tem problemas de ritmo, assim, que é bom, mas ele não é um filme assim, muito fácil de assistir. É. E o Ouija, eu acho que é isso, né? A gente diz que não gosta de filme de terror, mas a gente vai. É, pô, e é perto do Halloween também, então acho que já tem essa... E é um bom filme de terror, particularmente. É, exatamente. Assim. O primeiro foi uma bosta de crítica e... É, mas o primeiro é uma bosta. É, tava eu não passando vi. Na TV eu aí. Tenho medo, não vi. Socorro. E aí, mas vocês viram e gostaram bastante, assim. Oh. Falam que esse é uma melhora, o que não é muito difícil, mas é uma melhora... Absurdo, assim, do segundo pra esse. Não é um filme perfeito, mas é divertido. Não, é. Mas quem quer fazer a festinha de Halloween aí, filme de terror... É, você pode ir de tabuleiro de Ouija. Isso, leva o tabuleiro. Faz. Ó, você pode botar um tabuleiro, botar umas letras no seu corpo, você vai de tabuleiro de Ouija. Se você enrolar umas luzes de Natal, você vai de Stranger Things. Pronto, aí. Pronto. Não, já dei uma dica. Dois em um, velho. É, aqui é moda também, bicho. Na verdade, figurino, né? Pois é, Chazão, acho que é isso aí. Kéfera se segurando aí, eu acho que ainda tem chance de ficar em quinto lugar. Se bem que semana que vem vai estrear A Mulher lá do Trem. Ah, é, A Garota do Trem, o filme do Jack Chan, que a gente fez a crítica, que esse é... promete, viu? Putz grilo, assista a crítica lá pra vocês entenderem o que a gente tá falando. Ai, próxima pauta, Chazão, olha aí. Aí. Filmes que assistimos. Aqui a gente aproveita pra falar... Sobre os últimos filmes que a gente assistimos, o que a gente achou e tal, porque a gente assiste muito filme ao longo das semanas, não só os filmes que a gente cobre, a gente, né, precisa de um espaço para poder falar e comentar um pouco sobre esses filmes aqui. Chazão, o que que tu manda pra gente aí? Nossa, eu vou mandar só o ouro. Eu vou começar com o filme... Antes eu queria falar que esse é o segmento aqui do podcast onde a gente chama todo filme de clássico. É isso. Todo filme é um clássico. Então, hoje eu não vou falar de clássicos, né? Quer dizer... Eu vou falar de dois clássicos. Então vamos lá, fala aí. Bom, eu vou começar com o que é o mais polêmico, é Ghostbusters, o Caça-Fantasmas. O novo, o feminino. Esse com certeza não é um clássico. Não. Puta que filme ruim. Não, para. Tá, teve aquele problema todo na internet, por causa das mulheres, porque o povo é preconceituoso, filho da puta e tal. Um monte de gente ficou falando mal do filme só porque tinha mulher e tal. Aí fui lá e vi o filme. E é ruim. É ruim. Porra, que filme ruim. Sério. Eu vi o filme inteiro. Quer dizer, eu dormi uns pedaços porque eu não dei conta. Tava muito chato. A melhor cena é do Chris Hemsworth. Quando ele vai, né, fazer a entrevista de emprego dele com ela. É a cena mais engraçada do filme. Ah, é a única cena que eu achei engraçada no filme. Ah, não. Eu gostei da hora que o cara dá um dedo e dá umas coisas assim. As minhas opiniões sobre esse filme, você encontra no nosso canal, nossa crítica. Pois tá lá. A gente fez a crítica. Eu e Gui. Vocês são muito bonzinhos. Sério, esse filme... eu fiquei com vergonha ali, porque eu gosto das atrizes, assim. Sim. Em outras eu coisas... Eu vi o filme delas essa semana. Elas fizeram coisas legais e tal. A atriz negra, eu nunca tinha visto ela. Leslie Jones. A Leslie Saturday Jones. Night Live. Mas ela tem uma expressão, uma coisa física, é muito boa. Mas nesse filme, não sei o que aconteceu, velho. As piadas são muito fracas, muito. E os cameos, né? As aparições dos... Dos antigos. Dos antigos, horrível. É. Eu achei boazinha do cara que morreu? Da funerária lá. Achei que foi engraçadinho. É, acho que era a mais previsível de todas. Sim, assim. Era óbvio, a negra tem que ser o parente. Ficou razoávelzinho, assim. Foi a menos ruim. Mas, nossa senhora. Eu gostei da estatueta do... E o plot é aquele negócio que você gosta, né? É um portal Foi tudo isso que a gente falou, né, já no podcast aqui, é o raio azul. Muito ruim. Tá, eu coloquei no mesmo nível de Tartaruga Ninja 2. É. Porque... Olha, eu entendo, eu não acho não, mas eu entendo. Não tem graça nenhuma. Não é só porque é Ghostbusters, ah, eu gosto do antigo. Não, é porque eu não achei engraçado. Saquei. Aí eu vi My Cousin Vinny, meu primo Vinny. Dos baixinho lá, encrenqueiro. É, o que faz o Goodfellas. Puta que pariu, como é o nome desse bicho? O Joe Pesci. Joe Pesci, claro. E tem também o Karate Kid. E a Marisa Tomei. Larusso, filme. Não sei o que Larusso. É, Larusso. É um filme bonitinho dentro da Netflix. É legal, divertido, a Marisa também. Tá. Ela tá bem no comecinho, bem novinha, muito engraçado de ver. Aí vi Point Break, finalmente. Aí, O original. Não. Filmaço. Porra, muito. Eu comentei que você falou que não tinha. Eu tirei um ponto por você nunca ter visto esse filme, Caçadores de Emoção. É bom. É bom, né, velho? É bom. É Keanu Reeves e. Patrick Swayze. É. Ó, Patrick Swayze tá gostosão. E o Kid lá, como é que é o nome do cara? Anthony Kid faz uma apariçãozinha. Muito ridícula, por sinal. Tá com o cabelo bizarro, assim, umas trancinhas, né? É meio esquisito. Mas é, esse, 90, quem não viu, veja, essa foi a única dica boa, a única coisa que presta dessas perguntas do Arthur. Foi a dica de ver. Point Break. Filmaço. Aquela cena deles pulando de paraquedas é animal de bem feita, velho. O bicho pulando sem paraquedas, não sei é como é muito louco, velho. Muito doido. Caralho, essa cena é muito louca. Muito louco. Os ex-presidentes, o filme é todo, velho, muito foda. Muito bom, o filme é muito bom. Aí eu vi também As Above, So Below, que é um de terror do Netflix também. Não é do Netflix. É, tem no Netflix. Que é o mesmo diretor de Clue, que você estava falando. Do Sete Detetive. Suspeitos. É, o Sete Suspeitos. É, pois é, o filme é um filme de filmagem achada? Como é que found fala? Found footage. É, não, eu sei em inglês, mas tem um nome também. É found footage. E é bom o começo. Tipo, eles criam um motivo para as pessoas irem pro lugar e tal. E estarem filmando. A parte do filmando, eu acho que eles podiam ter feito um filme normal, que ia ajudar bastante. Uhum. Aí o fim fica meio bosta. Mas o plot é bom, assim, o começo. Aí eles vão fazendo umas opções ruins, assim. Mas eu recomendo pra quem gosta de filme de terror. Esse é meio fraquinho, assim, mas qual é tá de bobeira. Essa Above So Below, o Ija 2. Ah, o Ija 2 é melhor. É? Ija 2 é melhor. Mas As Above So Below é interessante. É. Eu recomendo. Eu fiquei surpreso. Achei que ia ser bosta, porque eu gosto de filme terror bosta também, mas... Aí eu vi Debi & Lóide. Esse é um clássico. Ah, eu vi há pouco tempo esse também. Aí não vou falar muito, né? Porque a gente já... Comentou. Vi Nova York Sitiada, que eu nunca tinha assistido. Que esse é também com o Netflix. Não? Não, é com o Denzel Washington. Ah, tá. E o... Yippee-ki-yay, motherfucker, o... Bruce Willis. O Yippee-ki-yay, motherfucker. Ah, é clássico. Esse também é um clássico. Vou falar do de Matar 2 já. E, pô, é bom. E é cabuloso, porque eles estão falando de terrorismo antes de ter... Muito antes, né? Dos anos 90 esse filme, né? É, do 93, 92, uma coisa assim. E tá fala de tudo. Esse filme fala de tudo, do abuso de poder, porque tem o medo de terror. Caralho, sinistro. É, como que as pessoas, como os muçulmanos se veem, como que as pessoas, os americanos veem os muçulmanos, e como que eles veem os terroristas muçulmanos. Porra, é muito bom o filme, velho. E assim, é tão impressionante porque é antes das coisas. E os diretores, né, o diretor e os roteiristas conseguiram prever basicamente todas as coisas. De cara. É, Tem até uns negócios do Trump, assim, que no filme eles prendem todos os jovens do perfil de Nova York, que estão no perfil lá de terrorista. E é uma das propostas do Trump, né? Ou mandar embora ou prender os caras. Muito doido. Recomendo esse. Bom. E eu assisti Deja Vu também, do Denzel Washington, que é um filme que nunca eu acho muito massa. Pô, eu recomendo. Ainda mais pra quem gosta de filme que brinca com o tempo. Uhum. Muito, muito fera. Massa. Esse. E eu tô assistindo, ainda não terminei, galera, calma, mas eu tô vendo Le Tout Nouveau Testament. Esse filme é muito bom, velho. Oh, e eu tô adorando, muito desse filme, cara. É muito legal, muito legal. É uma visão diferente de... É. De como que... É como se fosse a Bíblia encontra a Mary Poland. Quase, não é? É. É muito bom esse filme, cara. Mas eu tô achando bem legal, assim. Eu tô na metade. O Novíssimo Testamento é o nome do filme em português. Caso você não esteja um francês tão fluente quanto o Machadão aqui. Nossa. Mas esse foi a minha... Esses foram os filmes que eu vi aí nos últimos tempos. Chazão, eu vi filme pra caralho. Eu tô com a média quase que de 1 para 1 aqui. Não sei se tá mais ou menos. Mas é mais ou menos 1 para 1 aí, um filme por dia. Eu não vou falar todos, porque eu vi umas porcarias, vi um filme com a Nina, assim, de criança, então que eu não acho que não vale a pena comentar. Mas vamos lá. Eu vi alguns filmes do Kevin Smith, cara. Eu vi 3 filmes do Kevin Smith essa semana. Eu vi Jersey Girl, que eu nunca tinha visto, filme de 2004. É o último filme que ele fez em parceria com Ben Affleck. É sobre um cara que é tipo workaholic, assim, ele trabalha, é um... mais publicitário mais novo de sucesso. Eu me identifiquei muito, né? Porque, não tô brincando. Mas assim, mas é um cara que é um mega publicitário de sucesso, novo assim, casado com a... Caralho, qual é o nome da ex-mulher do Ben Affleck? Não a ex-atual, mas a ex... A gostosona, Jennifer Lopes. Ele é casado com a Jennifer Lopes, ela engravida, eles têm um filho e ela morre no parto. Nossa. Uma filhinha, ele tem uma filhinha. Que pesado. Pesado. E aí ele meio que passa umas paradas assim e decide e meio que deixa a filha de lado e tal, mas aí o pai dele dá uma dura. O pai dele que é interpretado pelo George Carlin, num papel quase que dramático, assim, que é um dos maiores comediantes da história dos Estados Unidos, e ele tá fazendo um papel dramático agora e muito bem, assim, tá é bacana, assim. Claro que ele ainda tem uma outra piadinha no filme. Mas ele o filme é mais ou menos sério, assim, um assunto muito sério, né? Sim. Aí ele dá uma dura no filho dele, e aí ele desiste, ele resolve desistir, ele faz uma cagada lá com o filme do Will Smith, uma assessoria de imprensa lá do Will Smith, ele dá uma cagada e some e resolve ficar com a filha. E aí ele vira um mega pai, pra essa menina, e foda-se a carreira dele, sacou? Aí a história do filme se passa já, tipo, 7 anos depois, a menina já é grandinha. E é ele, como um profissional frustrado, que agora ele trabalha no mesmo emprego do pai dele, que é tipo um caminhão que varre rua, tipo uma parada assim. Mas ama a filha dele, a vida dele é pra filha, sacou? Uhum. Nunca se relacionou com mais ninguém e tal. Cara, eu sei que o filme, aí depois ele encontra, ele acaba se apaixonando pela... Ai, meu Deus, a menina que fez Pearl Harbor com ele. Pearl Harbor não. Não sei se é Pearl Harbor ou é Armageddon. Acho que é Armageddon, a Liv Tyler. A Liv Tyler, tá. Pois é. Eu já vi esse filme. Nossa, cara. Que eles fazem um swing todo lá, tem uma hora... Putz, velho. Pois é, aí o filme é muito bom. Eu adoro os roteiros do Kevin Smith, então eu gostei muito dos diálogos, das coisas. Eu, como acompanho muito a vida do Kevin Smith por trás das câmeras, né, os podcasts e tal, o que o cara tá fazendo, acompanho bastante... Me sinto meio que dentro de algumas piadas internas, sacou? Então, várias dessas coisas... E é um filme antigo, 2004. É. Eu curti ver na tela, assim. E pra mim é sempre muito divertido ver o filme do Kevin Smith por essas coisas. E fico feliz nessa época também conseguir pegar algumas dessas coisas. O filme é muito bacana, recomendo demais. Tem no Netflix. Outro filme que eu vi dele. O mais novo que lançou esse ano. Yoga Hosers. O filme mais recente do Kevin Smith é o segundo da trilogia dele do Canadá. É uma trilogia que ele fez, que ele tá fazendo, na verdade, né? Sobre o Great White North, que é o Canadá, uhum. Né? Onde o primeiro filme foi Tusk, aquele da morsa. Uhum. E agora é meio que uma trilogia de terror, assim, sacou? E agora Yoga Hosers, que é com a filha dele, cara. É com a filha dele e com a filha do Johnny Depp, que apareceram no Tusk brevemente, e ele gostou tanto da aparição delas que resolveu fazer. Repetiu a dose. Não, resolveu fazer um filme pra elas. Ah, assim, sim. É, pra aquelas personagens. A química delas é muito boa, elas é o primeiro filme delas, assim, né, inteiro, né? E elas mandaram muito bem, cara, de verdade, assim, as duas. As duas. O Johnny Depp participa também. E assim, o filme tá indo muito bem até o terceiro ato. O terceiro ato, ele é meio que um divisor de águas, assim, eu acho, de opiniões. É uma bosta. Não, porque o que acontece? Pra quem acompanha o Hollywood Babylon, que é um podcast dele, que eu amo, pra mim é o melhor podcast dele, que é com o Ralph Garman, que é um cara que faz várias imitações, não sei o que, e o podcast é muito divertido, vai entender esse... Quem acompanha isso vai entender esse terceiro ato. Quem não acompanha, não vai entender esse terceiro ato mesmo. Assim, vai achar a maluquice mais maluca do planeta. Vai falar, que porra é essa? Então, assim, eu gostei. Mas tenho certeza que muita gente não vai gostar desse terceiro ato mesmo. Mesmo, mesmo. Ok, recomendo também. E eu vi depois o Império do Besterol Contra-Ataque. Jay Silent Bob Strike Back. Uhum. Que é um filme que marcou muito a minha adolescência ali, sacou? Eu amo esse filme. É legal esse filme. Eu vi ele 1 milhão de vezes. Eu acho que foi a partir dele que eu comecei... Por causa dele que eu comecei a gostar do Cam Smith. E confesso que depois que eu né? Tinha muito tempo que eu não vi esse filme. Depois que eu fui ver ele agora, eu conhecendo muito mais o trabalho do Cam Smith do que eu conhecia antes, achei o filme ainda melhor. Sim, e porque tá cheio de... Cheio de coisas que você ainda não tinha visto. É, exatamente. Como não sabia que ele era produtor no Gênio Indomável, então por isso que tem umas piadas lá com o Gênio Indomável que, sabe, que faz mais sentido. Um monte de coisa com a Miramax, com os outros filmes dele, outros personagens de outros filmes que voltam nesse filme, que aparecem de novo nesse filme. Então, então foi muito legal ver isso. Continuei achando o filme muito divertido, muito engraçado. Tem até o Ben Affleck nesse filme também. Tem. Ben Affleck faz uns 2 ou 3 personagens. Assim. É. E o Matt Damon também aparece. Uhum. Enfim, cara, é o segundo melhor filme do Cam Smith pra mim, né? Na minha opinião. Assim. Eu amo esse filme. No final do filme, eu quase chorei de nostalgia, sacou? Eu, tipo, caralho, terminou o filme. Eu fiquei tipo, puta, velho. Isso é muito, foi tipo muito a minha adolescência, assim. Foi muito bom. Tu sabe que ele é brigadaço com o Bruce Willis, né? Tô ligado, porra. Brigadaço. Eu sei que ele é brigadaço. Tô ligadaço nisso aí. É por causa daquele filme lá, como é que é? Cop Out. É, tô ligado. Eles trabalharam junto primeiro em Duro de Matar 4, onde o Kevin Smith fez um cara da tecnologia lá. É. E aí depois ele foi trabalhar com ele de novo nesse Cop Out e deu tudo, velho. E o filme é ruim também, né, pelo que dizem. Cara, tem o Tracy Morgan que manda bem, né? Mas enfim. Chazão, terminei de ver os filmes do Harry Potter. Vou fazer um vídeo em breve no canal sobre isso. Sobre todos os filmes do Harry Potter. Que maratona pesada, velho. Nossa senhora, velho. Olha, eu vou falar. Foi muito bom revê-los todos. Foi uma experiência muito louca, porque eu só tinha visto quase que todos eles só uma vez. E rever eles, eu vi com outros olhos hoje em dia e gostei, assim. É uma excelente... franquia. Eu acho que tem uns problemas. Tem uns problemas, com certeza. Mas mas botando no balanço, eu acho que é uma das melhores franquias que a gente tem. Mas eu vou falar muito mais sobre isso no vídeo. E vi... que mais? Ah, vou falar do último aqui. Eu vi The Princess Bride, Chazão. A Princesa Prometida. Esse filme tem um nome muito... ruim, acho que aqui no Brasil. Mas ele é um cult clássico da comédia do... Pô, eu já vi esse filme. Dos anos 80. Que é muito divertido, assim. É uma pegada meio que... Como é que fala, cara? Meio que... Monty Python. Ah, sim. É um negócio de fantasia e tal, que tem uns coisas... E tem cenas muito engraçadas, marcantes, que fizeram história no cinema... E vale muito a pena assistir. Se você não viu esse filme, tem Netflix, assista, que é muito bom. Divertido, diferente e um clássico. Um clássico, aí. Um clássico. Tá mais bem? Um clássico. Mais um clássico. O clássico dessa semana. A gente só assiste clássico, coisa de brasileiro. É. A gente só gosta de filme bom. Bom, Vamos pra próxima, Chazão? Bora, que o tempo tá correndo. O tempo tá correndo. Ó, hoje aqui a gente vai estrear um novo quadro no canal, no programa aqui. Nesse quadro vamos contar com a participação dos nossos colegas do Razão de Aspecto, olha só. E aí, galera? E aí, pois é. Aqui vamos fazer uma pergunta a eles e nós dois vamos decidir quem tem razão. Ah, razão do aspecto, razão. Lembrando que a nossa opinião, pessoal, aqui não importa, Jadão. Não importa. O que vamos avaliar é a criatividade, paixão e os argumentos apresentados em cada resposta. E pra começar, vamos polemizar logo de cara, né não? Bora. Vamos pro negócio duro. A gente quer saber. E aí, razão? Qual o melhor filme do Hitchcock? Segue aí, galera. E aí, pessoal do Cine Drive Out. Viemos aqui discutir hoje qual é o melhor filme de Alfred Hitchcock. Ali no quadro Quem Tem Razão. Quem tem razão sou eu, mas vamos lá. Maurício Costa, Lucas Albuquerque, Aniello Greco e eu, Daniel Gilarducci. Maurício, afinal, qual é o melhor filme de Alfred Hitchcock? O melhor filme de Alfred Hitchcock é o único melhor filme de Alfred Hitchcock. Um Corpo que Cai, Vértigo, que não só foi eleito já como o melhor filme da história do cinema, né, pela Academia de Artes, Ciências Cinematográficas de Hollywood, como tem as duas melhores coisas da história do filme suspense, que são o melhor plot twist já feito, na época em que aquele plot twist era original, né? Ele basicamente criou esse clichê, apesar de ter sido estragado pelo nome do filme em Portugal, depois vocês pesquisem isso no Google que vocês vão entender. E ele tem também a melhor cena final de filme que eu vi em toda a minha vida, em fotografia, em mise-en-scène, a própria ideia da coisa em si. Pra mim, então, Um Corpo que Cai é o melhor filme de Alfred Hitchcock. Lucas, e pra você? Bom, o melhor filme de Alfred Hitchcock é Janela Indiscreta. Janela Indiscreta tem um suspense fantástico que ele te induz pros dois lados do mistério do filme. O tempo inteiro. Uma hora você acredita em uma coisa, outra hora você acredita em outra. A câmera do filme, ela desliza nos cenários, te convidando a ser voyeur, ser cúmplice daquele jornalista que é o protagonista do filme. A Grace Kelly tá fantástica no filme. O filme, ele é uma ode à Grace Kelly, que ela é uma mocinha indefesa e depois ela se transforma completamente. O filme, ele retrata tipos sociais de um modo micro e de um modo macro. A gente consegue observar as penas com mini estereótipos e também com retratos profundos. Então o filme, ele tem um roteiro, fotografia, direção, uma condução perfeita, e Janela Indiscreta é, portanto, o melhor filme de Hitchcock. Ouvi dizer que Aniello discorda. Maurício já teve sua vez, sossegue. Depois de O Corpo que Cai. Não, né? Sem corpo é ruim. Aniello, você discorda disso tudo, ouvi dizer. Eu acho que isso é coisa de psicótico. O melhor filme de Hitchcock, obviamente, é Psicose. Nós temos, para começar, a trilha sonora que virou um meme completamente, aqueles cellos alucinantes, tanto na entrada quanto na cena do chuveiro. A cena do chuveiro é um meme clássico do cinema, a cena mais apavorante da história do cinema, como muitos comentam, eu concordo com isso. Ele é um filme que desconstrói toda a expectativa que você tem, é um filme sem protagonistas, um filme que você se identifica com todo mundo e com ninguém ao mesmo tempo, e é o primeiro slasher movie, é o primeiro filme de assassino serial, é o quase que o precursor de uma nova linha de filmes de suspense barra terror da década de 70 e 80. Sem Psicose, o cinema não seria a mesma coisa, e por isso, Psicose é o melhor filme de Alfred Hitchcock. E você, Daniel? Eu já acho que vocês todos são pessoas óbvias, ficam escolhendo os filmes óbvios. A gente já tinha suspense antes do Hitchcock, a gente teve suspense depois do Hitchcock, claro que ele foi um ponto-chave, mas ele criou praticamente um gênero que é o filme de espionagem. Ele fez 39 degraus, ele fez Correspondente Estrangeiro, ele fez O Agente Secreto, em que foi a adaptação do Ashenden, mas o grande filme, depois ele fez Topazio, mas o grande filme dele nessa área é Intriga Internacional, Cary Grant no seu auge, uma trama completamente surreal de um publicitário que se envolve numa trama internacional que ele não tem nada a ver com a história, ele se mete nisso. Tem cenas icônicas, a cena do biplano perseguindo ele no milharal, a cena no Monte Rushmore. E se você vir o filme, que é de 59, e depois ver James Bond, e depois ver John Le Carré, e depois ver todas as adaptações, você vê que ali nasceu o filme de espionagem moderno. Então, pra mim, é Intriga Internacional. E aí, pessoal do... Meu Deus! Arthur Ischá, quem ganhou? Ischá. Quem ganhou? Quem ganhou depois de Qual o melhor filme de Hitchcock? Quem ganhou depois de Um Corpo que Cai? Quem é o segundo lugar, Arthur? Contem pra gente aí. E aí, Chazão, o que, que você achou, rapaz? Olha aí que interessante. Você tá vendo aí por que, que esse é o melhor blog de críticas de cinema do Brasil, né? A galera sabe falar e, consequentemente, sabe escrever. Vocês têm que ler as críticas desses caras aqui, ó. E os caras já viram o filme, velho. Porra! Os caras, velho. E também tudo velho, né? Você viu que a cara dele tudo velho. Aí ó, também tem... Aqui, ó. O Lucas ali, que é o mais novinho ali, mas o resto, rapaz, isso aí é muito estrado, muito chão. Isso aí dá pra ver. É, a gente ainda tem que comer muito arroz e feijão. Gente. Bom, sacanagem, galera. Vamos lá. É, bom, começando aí pelo Maurício, defendeu o clássico, óbvio. Óbvio. Mas defendeu bem, cara. Eu achei que ele trouxe aí pra si um argumento de que a academia tá, tá do lado dele, não sei o quê. Foi um bom argumento. Foi um bom argumento. Ele trouxe novidades aí, né? Como é que é? O lance lá do nome. Do filme Portugal, em Portugal. Isso foi interessante também. Um bom novo fato aí. Isso, pois é, foi interessante. Tá ali, eu acho que ele ficou ali entre os primeiros, vamos ver. É, Lucas, cara, eu gostei muito da defesa do Lucas, assim, pro... Pois é, eu acho que foi discreta. Das defesas mais técnica. Pois é, eu também achei, e é uma boa defesa técnica. Foi uma estratégia ali de ir para as partes técnicas, assim, e foi lá uma análise de crítico mesmo, né? Pois é, exatamente. É, falou muito da Grace Kelly, Grace Kelly, né? É, ponto para ele. Ponto para ele, né? Isso, você tem que trabalhar com o que você tem, não é? Exatamente. Depois o Aniello defendeu Psicose. Pois é. Que eu acredito que seja o mais famoso filme do Hitchcock, é, né? Eu acho que é o mais conhecido mesmo, assim, né? Aquela famosa trilha sonora. Que, pô, o Aniello defendeu bem, mas eu acho que ele deixou de atacar pontos muito fortes desse filme. Isso, assim, pois é. Né? Acho que ele ficou com pressa ali. É. Não, mas ele fez uma gracinha no final depois ali, que é verdade. Uma coisa que também dá um pontinho ali pra ele, né? Não? E o Daniel? O Daniel trouxe um. Pô, o cara saiu do. Foi ponto fora da curva. O cara resolveu inovar, porque todo mundo foi naquela mesmice, dos mais conhecidos. É, bicho... Pô, ele trouxe um que eu nunca vi, pelo menos. Eu também nunca vi. Fiquei mó curioso. Fiquei curioso. Chazão, seu veredito aí. Pô. Mesmo o meu filme favorito sendo o Janela Indiscreta. Janela Indiscreta? Meu filme favorito é o Janela Indiscreta. Mas eu acho que eu vou dar pro Daniel o prêmio de melhor defensor do Hitchcock. Filmes do Hitchcock. Porque ele trouxe um filme novo, desbancou todo mundo inesperadamente. Ele... Como o Hitchcock fazia nos seus filmes. É, como no fim, um plot twist, você... Pô, no final você... Caraca, o que tá acontecendo? Eu acho que por isso também ele merece se levar. Você concorda? Daí. Concordo, Chazão. Então... Eu gostei muito de todos os argumentos. É verdade. Mas, Daniel, pela surpresa, pelo fator surpresa ali... Foi. E, pela propaganda boa que ele fez no filme, né? Pois é. Um filme pouco conhecido. Fez a comparação com 007. Olha, exatamente. Pô, mandou bem, Daniel. Você ganha o primeiro troféu de quem tem razão da história. É um clássico, verdadeiro clássico. Galera, então pra encerrar aqui, a gente vai... Né, a gente falou muito sobre diretores no episódio de hoje. E pra encerrar esse papo sobre diretores, vamos conversar um pouco sobre algumas das pessoas que você tem que ficar atento. Prestar atenção, né não? Diretores novos que vêm fazendo um bom trabalho e que tem tudo pra serem grandes nomes no futuro. Chazão, o que você traz aí pra gente de novos diretores? O Quentin Tarantino, né? Que é um cara que novo, tá vindo aí novo. Sim, nunca tem muito potencial. Fez alguns poucos filmes, mas que são mas considerados bons filmes. É, né? Bons filmes. Agora sério. Uns elencos bons. Não, eu gosto. Eu acho que o cara tá prometendo aí. Vou roubar um que a gente já conversou. Que é o Waititi. Taika Waititi, no caso. Waititi. É. Ah, que nome enrolado, filho. Ele fez o... Um filme que eu acabei de esquecer o nome, que é muito engraçado. What We Do in the Shadows. Que assim, não é um filmaço, mas dá pra ver que o cara tem um talento, tem uma... E ele fez também agora, ele vai fazer o Thor. Thor. E o trailer de... O Teen Thor. O trailer ficou muito legal, então E olha Adam que é Trainer. Thor. É um curta, assim. E olha que é Thor. É um viral, fraco, mas ele mandou muito bem. Então a expectativa tá lá no alto. E é isso, é um cara novo ainda. É, que promete, que tem feito bons projetos, né? Isso, pois é. O cara tá... Eu falei no último podcast sobre Hunt for the Wilder People, que é o filme mais recente dele, que é um filmaço, cara. Muito bom, vale muito a pena assistir também. Bom, eu vou comentar então, Chazão, um outro cara que fez um filme excelente. No seu primeiro filme, ele já, não sei se foi o primeiro filme dele ou um dos seus primeiros filmes, já ganhou o filme e faturou 2 ou 3 Oscars, que é o diretor de Whiplash, Damien Chazelle, acho que é o nome dele, que tá, esse ano ainda vai lançar La La Land, um filme com Ryan Gosling e com a... É um musical, Emma Stone, um musical. Mas está sendo muito bem falado nos festivais. É um dos filmes que tem o maior buzz para Oscar, assim, desse ano, até então, né? E então vou indicar o Damien Chazelle aí para vocês ficarem atentos no trabalho desse cara. O que ele for lançar, pode ir. É um cara que trabalha muito bem com música e com cinema, né? Pô, pelo que eu ouvi falar já do La La Land, parece que esse filme também mantém essa tradição do primeiro filme dele, do Whiplash. E vamos ver o que esse cara vai... trazer. É um cara que a gente ainda precisa ver trabalhar com outros gêneros e tal, mas é legal esses diretores como Taika Waititi e como Damien Chazelle começarem num nicho, e depois ir expandindo, né? Isso. É bom para ele definir seus pontos fortes e fracos e depois ir se aventurando em outras coisas também. Mas enfim, um outro diretor aí, uma outra boa indicação, é um cara chamado Cary Fukunaga, que é ninguém mais, ninguém menos que o diretor da primeira temporada inteira de True Detective. Ah, esse cara é muito bom. Que é isso, cara. Que dirigiu Beast of No Nation, que é o primeiro filme original da Netflix. E a crítica sobre o Beast of No Nation você encontra no nosso canal também. E é um filmaço, cara. É um cara que sabe trabalhar muito bem com os atores. Isso, é isso. E com a fotografia, com as câmeras e tal. Ele tem plano sequência, ele faz jogo de câmera, de desfoque. Cara, é muito. Ele é um diretor excelente, tanto na parte técnica quanto na parte artística. E vale muito a pena também ficar de olho no trabalho desse cara, que é um cara que até agora. Chegou chegando. E é novo, cara. O cara é novinho e tal. Vale muito a pena acompanhar ele também. Bom, eu tenho mais uma indicação então, que é o David Gordon Green, um cara que trabalha muito bem com comédia, que eu conheci ele no Segurando as Pontas, Pineapple Express, e depois fez aquele Your Highness também, que é uma comédia besterol também, com a... Socorro. É, pois é. Que é um cara que trabalhou muito bem com comédia e tal, e aí depois começou a se aventurar no drama. Ele fez um filme com o Paul Rudd, que eu, claro, não vou lembrar o nome agora, que é muito interessante, fez Joe com o Nicolas Cage, que eu... amei, principalmente a direção do filme, achei muito bem dirigido, gosto do estilo dele, algumas coisas que ele faz do pessoal conversando, e aí umas câmeras lentas, assim, que é muito interessante, eu gosto muito desse cara, e eu gostei de ver ele migrando da comédia pro drama. O roteiro desse filme, bom, que é cara. Do Joe? É. Ah, pois é, cara, mas eu achei o filme excelente, com excelentes atuações e muito bem dirigido, também vale a pena. Ele é um cara que trabalha com série também, e trabalhou com uma série chamada Eastbound and Down, que é com o... putz, ai meu Deus, dei esqueci o nome do cara, mas que é uma série de comédia hilária, diferente, que é como se fosse sobre o... como se fosse sobre um Adriano, jogador profissional... que se envolve em festas e drogas e a carreira dele vai ladeira abaixo. É um Adriano do beisebol. Que é com o Daniel Craig, não? Como é o nome dele? Danny McBride, cara. Porra! Que é com o Danny McBride, que é excelente. Vale muito a pena assistir essa série também. E esses filmes que eu recomendei, do David Gordon Green. Galera... é isso aí, né, Chazão? Eu acho que... é. Ah, eu tenho um diretor pra indicar. Opa, manda aí. Ele, na verdade, é ator, mas ele fez uns filmes bem legais como diretor. É o Gordon... Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt. Verdade. Ele fez um filme muito, muito bom. Ele é um ator relativamente consagrado. Eu gosto dele. E ele dirigiu o... Don John. Que eu achei um filme muito bom. Porque também, a princípio, parecia que ia ser... Uma, meio estranho, assim. Mas o filme é surpreendentemente bom e profundo. Uhum, é um filme que tem um trabalho de personagem, assim, muito um estudo de personagem muito interessante, né? E é isso. Então, eu achei que ele, como diretor, conseguiu mandar bem no, na ideia, porque era uma proposta meio zoada, mas que surpreendeu, assim. É. E ele tem um projeto muito interessante chamado Hit Record. Não sei se você já ouviu falar. Que é um trabalho colaborativo de arte, assim, cara. Que ele é um site, já ganhou muitos prêmios com esse projeto. Que ele é a cabeça do projeto, sacou? Ele é um projeto onde você vai lá e aí você consegue trabalhar textos com uma galera. Você publica seu texto, aí ninguém vai dando pitaco. Aí vem um cara, pega o seu texto e faz uma animação. Aí vem um cara que pega a animação e faz uma música pra animação. Cara, e aí... Aí neguinho faz, ele já criou um programa de TV com isso, já fez alguns filmes com esse Hit Record, e é um cara mega, sabe? O cara é mó antenado, ele tem uma carinha sem graça de tudo, mas... Eu também acho. Mas o cara é mó visionário, assim, porra, vai, é muito legal esse projeto também do Joseph Gordon-Levitt. Esse cara famoso aí de Hollywood, que por trás dos bastidores também é uma grande personalidade. Pois é. Não é não? É. É isso aí, galera. Valeu. Tchauzão. Valeu, galera. É nóis. Chega na vazia aqui, tchim, tchim. Falou! Falou, galera!